Olá, ouvinte! Depois de algum atraso, finalmente está no ar o segundo episódio do Giro de Ignorância, o podcast de notícia da área de educação derivado do canal Ilha de Ignorância. Você pode me chamar de Pontes, e se essa é a sua primeira vez aqui, num baita resumo esse podcast é o meu espaço pessoal para me obrigar a ficar em dia com as notícias da minha área de estudo e para usar minha raiva e indignação como força produtiva no lugar de deitar no chão e chorar no meu quarto. Como o programa é novo e no máximo temos uns dois ouvintes, levando em conta o meu gato e eu mesmo, vou pedir licença para já mudar o cronograma que eu coloquei no primeiro episódio. Como o objetivo é analisar as notícias do último mês, vou começar a postar no primeiro fim de semana de cada mês. Primeiro fim de semana, um dos primeiros dias da semana. Tá por ali. Dada essa apresentação porca, podemos começar com o episódio. As notícias que eu vou falando aqui durante esse episódio compreendem grande parte o mês de março, indo até os primeiros dias agora de abril, que é quando eu tô gravando isso. Todas as referências estão no post desse episódio lá no blog do Ilha de Ignorância. O link para ele você encontra na descrição do episódio do podcast. Sem mais enrolação, vamos pro primeiro tópico de hoje. O podcast tem como foco a educação, mas como meio que estamos passando por uma pandemia, isso parou grande parte do planeta e afetou diretamente muitos segmentos da área de educação e pesquisa. Então, nada mais justo do que a gente usar um bloco do episódio para levantar rapidinho o que tem acontecido com relação ao coronavírus. No dia 16 de março, com 236 casos confirmados, um homem de 62 anos com histórico de diabetes e hipertensão foi a óbito aqui no estado de São Paulo, e ele foi a primeira pessoa a ser listada com a primeira morte oficial. Como vamos ver daqui a pouco, atualmente outro óbito muito anterior a esse já é visto como o primeiro aqui no Brasil, mas aí eu tô me adiantando um pouquinho. Um estudo realizado pelo Observatório Covid-BR apontou que o início da curva epidêmica aqui no Brasil foi semelhante à da Itália, quando também passava por esse período inicial. E é importante lembrar que já no dia 19, a Itália já passava a China em número de mortes pelo coronavírus. Pesquisadoras e pesquisadores do Imperial College de Londres apresentaram no dia 16 os resultados da aplicação de um modelo matemático envolvendo duas possíveis atitudes que podem ser tomadas daqui para frente pelos governos. Uma é a supressão e a outra a mitigação. Na supressão, todas as cadeias de transmissão seriam rompidas. Aqui, todas as escolas e comércios não essenciais devem ser fechados, bem como todas as aglomerações de pessoas evitadas. Basicamente, o máximo possível de pessoas precisam ficar em casa, como começou a ser feito agora aqui no Brasil. Já a mitigação, não teríamos esse cuidado inicial. Eles pegaram os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido e utilizaram nessa simulação. Como resultado, foi obtido que, se ambos não adotarem a medida de supressão, em 3 meses, 80% da população vai ser infectada, deixando 510 mil mortos no Reino Unido e 2,2 milhões nos Estados Unidos. Em ambos os casos, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Já aplicando a supressão, a demanda do sistema de saúde cairia em 2/3. Resumindo isso tudo, podemos falar que é de extrema importância que se cumpra essa quarentena. Não é para ficar passeando sem necessidade. Se você foi dispensado do trabalho ou da escola, fique em casa. Não vai para parque, barzinho, festa ou coisa do tipo. Não é férias, isso é uma quarentena. E se você tiver que sair de casa, não pode esquecer de lavar as mãos bem e evitar o contato com outras pessoas e objetos que podem ter entrado em contato com terceiros. Tem muita gente falando que a supressão é bobagem, já que o grupo de risco são idosos e pessoas com algum problema anterior ao vírus. Inclusive, o próprio maluco que a gente meio que chama de presidente da república tá fazendo isso. Isso mostraria que as outras pessoas podem sair por aí que não tem problema nenhum. Como acabamos de ver aqui, o problema não é só a porcentagem de mortos, como se isso já não fosse o problema por si só, mas também temos a preocupação do colapso do sistema de saúde. Se você deixa a população vivendo como sempre viveu, indo para a escola e para o trabalho, o número de pessoas doentes vai crescer muito rápido. Cada pessoa doente vai infectar um grupo de pessoas e cada uma dessas novas pessoas infectadas vai infectar um número ainda maior. A quantidade de UTI e leito nos hospitais é limitado e se não fizermos nada agora, vão ser ocupados muito rapidamente. A Itália não tomou essas medidas e podemos usar ela como exemplo. Lá, já estão escolhendo quem vive e quem morre por não ter leito o suficiente para todos. Apoiar o oposto é seguir esse mesmo caminho. O grande ponto é que temos como presidente um adorador do Olavo de Carvalho e defensor ferrenho do neoliberalismo. Com isso, o negador da ciência foi lá e bateu recorde de quantidade de produto científico que se pode ser negado num curto espaço de tempo. Como vimos, a comunidade científica concorda que a melhor medida a se tomar é a supressão. O Bolsonaro foi lá e tirou do rabo que a melhor saída a se tomar é retomar as atividades econômicas do país como se nada tivesse acontecido e como medida só isolar os idosos em casa. E começou a usar uma pesquisa inicial com o composto hidroxicloroquina como a solução para se combater o vírus. Qual que é o problema de tomar essas duas medidas aqui? No primeiro dos casos, podemos recorrer a outra pesquisa feita pelo Imperial College, que mostra que, com a supressão, o Brasil teria um número de 44 mil mortes. Já com isolamento só de idosos, o número ia subir para 529 mil. No segundo caso, temos a escolha de um composto com base em um estudo que ainda está na fase inicial. Lá se estudou o efeito da hidroxicloroquina in vitro, ou seja, num ambiente controlado e muito mais simples que o corpo humano. Toda pesquisa relacionada a remédios é feita em várias etapas, e só no fim delas que se fazem os testes em seres humanos. E só com muitos testes realizados em seres humanos que podemos saber se aquele determinado composto é eficiente ou não. O que o Bolsonaro está fazendo aqui, para variar, é ignorar o trabalho científico. Ele começou com esse papo de que não podemos parar o país, ignorando a potencial diferença de 485 mil pessoas mortas, com a justificativa de que vai ser ruim para a economia. Mesmo com os economistas como Mário Mesquita, que é economista-chefe do Itaú, contando que, se interrompermos o isolamento inicial antes da hora, teríamos mais tarde o retorno no crescimento dos infectados, e isso nos obrigaria a retomar o isolamento em um período que poderíamos já estar retomando a economia. O excelentíssimo presidente mostra que está sempre disposto a nos surpreender. E depois disso, ele tirou da bunda um composto dentre os incontáveis que estão sendo testados atualmente e elevou ele pro grau de salvação milagrosa que ele vai investir todas as suas forças para salvar o nosso país. As duas atitudes são desastrosas e desonestas. Uma vai causar a morte de centenas de milhares e a outra vai criar esperanças que podem nem se cumprir no futuro. E isso tudo só pra falar que tá fazendo alguma coisa. A nossa sorte é que o Luiz Mandetta, atual ministro da Saúde, tá passando por cima das falas sem cabimento do Bolsonaro e mantendo, pelo menos até agora, a quarentena. A única coisa que podemos afirmar agora é que esse ano ainda não vamos nos livrar do perigo que é o coronavírus. Uma vacina contra ele só vai estar pronta, no mínimo, em 18 meses. E até lá, os países vão ter que lidar com períodos de supressão alternados por retornos das atividades econômicas. Bem como também precisamos ficar espertos com novas variedades do vírus ou com novas ondas voltando a assolar o país. Eu tô gravando esse episódio no dia 4 de abril. Segundo o portal Covid-19 Brasil, desenvolvido por pesquisadoras e pesquisadores de universidades públicas brasileiras, tivemos até o dia 3, 9.056 casos confirmados com 356 óbitos. O grande problema com esses números é que eles estão longe de representar o número real de infectados no país. O Ministério da Saúde tem como objetivo usar os testes para entender o comportamento do vírus em casos graves com a presença da pneumonia. O problema de ir por esse caminho é que não conseguimos identificar o número real de infectados, e sem o número real, não conseguimos rastrear a infecção e propor quarentenas mais eficientes como a China e a Coreia do Sul fizeram. Como resultado disso, vemos situações como a descrita pela revista Época. Óbitos não confirmados, mas apresentando quadro próximo aos dos pacientes com a Covid-19, recebem o mesmo tratamento dos casos confirmados. O velório precisa acontecer em, no máximo, 10 minutos, ao ar livre, com no máximo 10 pessoas e o caixão lacrado. Em um único dia, os jornalistas contaram 19 enterros que seguiram nessa linha no cemitério Vila Formosa, que fica na zona leste de São Paulo. No dia anterior, o Ministério da Saúde contabilizou 12 mortos no país inteiro. Uma foto tirada das covas sendo abertas nesse mesmo cemitério virou capa no jornal The Washington Post, agora mesmo no dia 2 de abril. Funcionários afirmaram para uma reportagem da revista Veja que a alta demanda do sepultamento tem exigido abrir 100 covas por dia, o dobro do habitual antes da pandemia. Sem os testes em massa, o máximo que podemos fazer para ter uma mínima noção de quantas pessoas foram hospitalizadas é comparar o número de pessoas que deram entrada nos hospitais com o quadro de síndrome respiratória aguda grave e comparar o presente ano com o ano anterior. E isso foi apresentado no boletim diário lançado pelo Ministério da Saúde no dia 29 de março. Na 12ª semana, por exemplo, tivemos uma diferença de 1.061 hospitalizações em 2019 para 5.355 agora, em 2020. Contabilizando as 13 semanas iniciais, em ambos os anos tivemos até agora um aumento de 100%. E vale ressaltar aqui que esse é só o início da transmissão. Ela vai se agravar muito mais nas próximas semanas, quando pessoas que foram infectadas recentemente apresentarem o quadro e necessitarem serem internadas. Da mesma forma que é difícil contabilizar o número de infectados atualmente, também é muito difícil traçar quem foram as primeiras pessoas infectadas. Nesse momento, se acredita que a primeira morte aconteceu no dia 23 de janeiro, e não mais no dia 16 de março. Com quase 2 meses de diferença, esse primeiro caso aconteceu com uma mulher de 75 anos em Minas Gerais. Essa informação foi possível de se obter agora com a investigação do material colhido em vários pacientes anteriores. Para finalizar esse tópico, os hemocentros do país estão com pouco sangue em seus estoques. No Brasil, normalmente já temos poucos doadores de sangue. Com a pandemia, esse número diminuiu drasticamente. E continuamos tendo uma demanda grande para sangue. Então, se você conseguir, seria muito importante ajudar doando sangue. Os hemocentros afirmam que a doação é feita em locais seguros e o agendamento é feito por telefone ou pela internet. Na notícia linkada no post do blog, temos uma lista com os dados dos hemocentros de alguns estados. A educação no Brasil em tempo de pandemia. Como é de se esperar, o período de pandemia causou muitas mudanças no dia a dia de toda a população. Como o podcast tem um foco principal ser uma conversa sobre educação, nada mais justo do que levantarmos em um dos blocos as mudanças que aconteceram nesse setor. Já no dia 13 de março, o ministro da Saúde começou a se reunir com os secretários de educação de todos os estados para discutir o fechamento das escolas, recomendando que as férias escolares fossem adiantadas para não prejudicar muito o calendário escolar, além de usar ferramentas de ensino à distância. Aqui em São Paulo foi decidido que isso aconteceria só no dia 23, com a justificativa de se preparar as e os responsáveis pelas crianças para as mudanças futuras. No dia 14, o número de crianças fora da escola subiu para 420 milhões, com 39 países fechando totalmente as instituições de ensino básico e superior e outros 22 paralisando parcialmente. A Unesco apresenta que os maiores prejudicados vão ser as crianças e jovens de famílias mais pobres, o que pode piorar ainda mais a desigualdade na educação. Até o dia 17, todos os estados se posicionaram confirmando o cancelamento das aulas na rede pública. E no dia 18, metade dos alunos do mundo já estavam sem aulas, o que dá um número de 850 milhões de alunas e alunos. No dia 16, o MEC liberou aulas à distância na educação básica e cursos superiores pelo período em que durar a situação atual. Nesse meio tempo, já tivemos o desenvolvimento de diferentes plataformas para o ensino público à distância. Mas como que podemos fazer isso vivendo em um país em que mais de 30% das casas não tem acesso à internet? Tentando contornar esse problema, a Fundação Lehman começou a articular com secretários de educação e outras entidades possíveis acordos com operadoras de celulares para que os dados em plataformas de ensino não sejam cobrados por ela. Nesse rolê se juntaram outras entidades também, como o Instituto Natura, a Fundação Itaú Social, Roberto Marinho e o Instituto Unibanco. E eu levanto uma pergunta aqui. Por que será que essas fundações de empresas estão interessadas em construir modelos de educação à distância para o ensino básico? Será que é por serem boazinhas ou por esse ser um mercado inexplorado e altamente lucrativo em conjunto com outras medidas de privatização do ensino público? Como sou só um divulgador científico tão isento quanto um político do novo, com a diferença de que sou gente, vou ser obrigado a deixar essa dúvida no ar para vocês. Essa paralisação vai trazer diversos problemas pras e pros estudantes do ensino público. Temos a já listada dificuldade de acesso à internet, mas também podemos listar a falta do acompanhamento no desenvolvimento das atividades em casa e a defasagem que será ainda maior para quem está no terceiro ano do ensino médio e pretende prestar o vestibular no fim do ano. E já falando sobre isso, o Enem desse ano vai apresentar uma versão digital que comportará até 100 mil participantes e acontecerá em 15 capitais do país. O governo tem como estimativa que, até 2026, o Enem seja 100% digital. E como isso vai funcionar? Vai dar certo um rolê desses? Eu não tenho a menor ideia, mas as datas do Enem digital e do analógico se mantêm a mesma das divulgadas no fim do ano passado. A prova impressa acontece nos dias 1 e 8 de novembro e a digital em 11 e 18 de outubro. Em ambos os casos, as inscrições serão do dia 11 ao dia 22 de maio. E por último, e não menos importante e nem menos revoltante, diferentes trabalhadores e trabalhadoras do setor da educação foram demitidas com a paralisação das escolas. Na rede estadual de São Paulo, os contratos de merendeiras, motoristas e cuidadoras terceirizadas foram encerrados, sendo que seus contratos tinham previsão de encerramento só no fim do ano letivo. Outro exemplo são as dezenas de professoras e professores que foram dispensados do grupo Alicerce, que é uma startup de aulas de reforço escolar que tem como um dos principais investidores o Luciano Huck. Todas as mais de 400 pessoas que lecionam nas 37 unidades do grupo trabalham como microempreendedores individuais. Isso não passa de um esquema para se tratar indivíduos como empresas e tirar delas completamente os direitos e benefícios de um emprego em carteira assinada. No fim, ambos os casos nos mostram essa tendência atual e neoliberal que tira os direitos trabalhistas conquistados nos últimos séculos para se aumentar o lucro das empresas e possibilitar, assim, a precarização do ensino público para se usar como justificativa futura de privatização. E é com momentos de crise que esse tipo de atitude se mostra ainda mais visível. A importância da pesquisa nacional no combate ao coronavírus. Até aqui falamos basicamente das medidas emergenciais que foram tomadas, a maioria focada em evitar a transmissão do novo coronavírus. Mas o que podemos fazer com quem já foi infectado e principalmente com os casos que precisam de atendimento hospitalar? Como já vimos, o maior problema dessa doença tem relação direta com sua transmissão rápida e o alto nível de hospitalizações. Esses últimos casos acontecem pois o vírus danifica o sistema respiratório e faz com que essas pessoas precisem de respiradores. Cada um custa, em média, 15 mil reais. E temos atualmente na casa dos 61 mil, contabilizando os respiradores disponíveis no SUS e no sistema privado. Atualmente, a taxa de ocupação está entre 50 e 80%, e a demanda estimada no final de abril varia entre 40 mil, em um cenário otimista, para 400 mil no cenário pessimista, sem o isolamento social. O que nos mostra que já estamos muito próximo do limite de respiradores no nosso sistema de saúde. Com isso em mente, diferentes grupos dentro das universidades públicas começaram a se organizar para produzir respiradores com o melhor custo-benefício possível. Um deles está em desenvolvimento por um grupo de pesquisadoras e pesquisadores da Escola Politécnica da USP. O seu projeto é um ventilador pulmonar mecânico que custará em torno de R$1.000. A maioria das peças que fazem parte dele são encontradas no mercado nacional e as outras já se encontram em estoques em distribuidoras aqui no país, o que vai facilitar muito sua produção, além do projeto ter licença open source, que é o nome bonito para falar que o projeto vai ser disponibilizado para todas e todos que tiverem interesse na produção. Temos outros exemplos de universidades desenvolvendo respiradores mecânicos, como a UFRJ, além de outras que muito provavelmente não tenham conhecimento sobre. Mas ambos os casos já mostram a importância das universidades públicas no desenvolvimento de novas tecnologias, bem como deixa ainda mais óbvio como propriedade intelectual é coisa de otário. Esse é um dos casos de remediação do coronavírus, mas vamos estar seguros, de fato, só quando desenvolvermos uma vacina que proteja a população. Afinal, é só com a população imunizada que vamos impedir que a contaminação aconteça em uma velocidade tão alta. E se o número de contaminados deixa de ser tão gritante, o sistema de saúde vai dar conta dos poucos hospitalizados que por qualquer motivo não possam ser vacinados. Uma delas está em desenvolvimento no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Também poderíamos falar aqui do desenvolvimento de testes por universidades públicas como a Unicamp e a USP, assim como também podemos listar um rodo que apresenta radiação ultravioleta, também feito na USP para acabar com o vírus no chão dos hospitais. E já aproveitando que entramos no assunto de pesquisa pública, vamos ver um pouquinho das maravilhosas últimas medidas que o governo fez ligadas à pesquisa brasileira. Os cortes na pesquisa brasileira. Sabemos que precisamos testar o máximo de pessoas possíveis para acompanhar a dispersão do vírus no meio da população. Precisamos de respiradores baratos, novas técnicas de higienização hospitalar, desenvolver novas vacinas e por aí vai. E qual que é a medida adotada pelo governo nesse período para adotar essas novas demandas? E se você respondeu que é terminar de puxar os fios que ligam o respirador da pesquisa brasileira, você acertou. Desde que foi nomeado como ministro da Educação em abril de 2019, o Weintraub já veio com um papo errado de que ia cortar a verba das universidades que promovessem balbúrdias no campus. Depois dessa fala, o MEC voltou atrás e anunciou um contingenciamento em todas as universidades federais sem distinção. Ainda em abril, com a desculpa de que a arrecadação estava abaixo do esperado, o governo contingenciou 2,4 bilhões que iriam para a educação, o que comprometeu 30% do dinheiro que iria para universidades e institutos federais no país, e só foi liberar uma parte dessa grana em setembro e a outra parte só em outubro. Em novembro, ele voltou a criar espantalhos para atacar a universidade pública, afirmando que existiam plantações extensivas de maconha em diferentes campos, bem como defendeu a presença de polícias nas universidades. Em ambas as situações, começou a defender a diminuição, para não dizer o fim, da autonomia que as universidades têm. Outros cortes aconteceram na CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES é a principal financiadora de pesquisas de pós-graduação aqui no país, e é de lá que sai o dinheiro que paga as bolsas e os recursos das pesquisas desenvolvidas nas universidades e institutos. O ano de 2019 inteiro passou por diversos cortes aqui. Em junho, 7,4 bilhões de reais que iriam para novas bolsas foram bloqueados, e no fim, só 4,3 bilhões foram utilizados de fato pela CAPES. E como o país não precisa de dinheiro para pesquisa, pois isso não passa de bobagem e fachada para plantar maconha, tivemos um novo corte agora em 2020, que passou dos 4,3 bilhões de 2019 para 2,2 bilhões. E agora chegamos nas medidas tomadas nesse início de 2020. Em 21 de fevereiro, a CAPES publicou novas regras de distribuição das suas bolsas. O novo formato junta a quantidade de bolsas com a qualidade dos programas de pós-graduação e usa o índice de desenvolvimento humano municipal do local do curso e a quantidade média de alunos formados de 2015 a 2018 como parâmetro, priorizando aí as bolsas de doutorado. Com essa medida, um mesmo curso que fosse oferecido em uma cidade com o IDHM mais baixo teria o dobro de bolsas de uma outra cidade com o mesmo curso, só que com o IDHM mais alto. O grande problema disso é que 95% dos programas de pós-graduação atuais estão em municípios com o IDHM alto ou muito alto, e dos 5% restante, só dois programas de pós-graduação do país cumpririam todos os requisitos. Como o João Cardoso Palma Filho, ex-presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, aponta, a mudança é ineficiente por tentar corrigir a desigualdade social no fim de toda a trajetória escolar. O que faria sentido, segundo ele, é priorizar as bolsas em regiões mais pobres durante a graduação, não lá no doutorado. Essas mudanças priorizando o doutorado foi realizado tentando cumprir a meta do Plano Nacional da Educação, de passarmos dos 22,9 mil doutores no país em 2018 para 25 mil em 2024. O Palma continua e diz que não faz sentido reduzir as bolsas de mestrado para aumentar o número de doutorandos, já que é preciso de um mestrado para conseguir o bendito doutorado. O tempo passou e alguns programas conseguiram fazer as contas usando essas novas regras. A Unicamp, que divide o topo do ranking universitário Folha com a USP, vai ter como programa mais afetado o programa de engenharia elétrica. O curso tem nota 6 na escala, que vai até 7, e como prêmio perdeu 40 bolsas. A Universidade Federal de Santa Catarina, que fica na 7ª colocação no mesmo ranking, vai perder 572 bolsas, das quais 192 são de cursos de excelência. Além desse ataque a todo o ensino superior, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação deu as mãos ao MEC e começou a ajudar a afundar ainda mais a ciência brasileira. No dia 27 de março, uma portaria foi publicada definindo quais seriam as prioridades do Ministério da Ciência no período de 2020 a 2023. Lá, colocaram uma lista que só tinham itens das áreas tecnológicas e aplicadas, jogando para escanteio todas as ciências humanas e toda a ciência de base. Eu já falei sobre isso no vídeo O Neoliberalismo e o Fim da Ciência no Brasil, que tá lá no canal Ilha de Ignorância, mas vale a pena reforçar aqui. O Bolsonaro, desde sempre tem esse papo de que ciência boa é só a que dá dinheiro na hora, o resto é tudo perca de tempo. Pra que eu vou investir em pesquisa sobre educação, sociologia, biologia teórica ou qualquer outra coisa do tipo se não vou receber dinheiro direto com isso? O grande ponto disso tudo é que não existe grau de prioridade entre ciência aplicada e ciência básica. A ciência se desenvolve com as duas andando juntas em paralelo com o desenvolvimento de novas tecnologias. A Rosalind Franklin, o Watson, o Crick e várias outras pessoas passaram parte considerável da vida delas pesquisando sobre qual seria a forma da molécula de DNA e sobre outras moléculas também nesse mesmo sentido. Hoje, esse conhecimento é a base da biotecnologia que eles listam lá nesse documento. Não temos a menor capacidade de entender hoje em dia quais divisões de pesquisa básica vão influenciar diretamente na produção de pesquisas aplicadas no futuro. E aí, o que o excelentíssimo astronauta faz seguindo a linha do deslumbrante atleta de flexões de cabeça? Ele pega todas as pesquisas de base e soca no nariz. E sobre os cortes nas pesquisas humanas, podemos seguir uma linha bem próxima, como bem já falou o Átila na sua entrevista pro Roda Viva. É em horas como a crise atual que precisamos de dados sobre a distribuição da população nas periferias para entendermos como a pandemia pode se espalhar por aqui. E quem coleta esse tipo de dado são justamente as e os cientistas das humanidades. Da mesma forma, são as cientistas dessa área que estudam sobre as melhores medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida e a própria economia do país. Eu explico isso melhor no vídeo que já citei lá no canal, mas podemos falar aqui que essas medidas têm como objetivo acabar completamente com a autonomia do país para nos manter dependentes dos países ditos desenvolvidos. Se os países têm pesquisa para desenvolver seus próprios respiradores, vacinas e outros suprimentos em momento de crise como o atual, ele não vai precisar gastar 15 vezes mais comprando os equipamentos lá fora. Os países da centralidade do capitalismo veem a gente como um potencial mercado inexplorado. Para chegar nisso, só precisamos acabar de vez com as fontes de pesquisa aqui. E é basicamente isso que o governo Bolsonaro tem feito até o momento: aumentar absurdamente os cortes na pesquisa e na educação. Conseguimos ver que essa afirmação faz muito sentido quando observamos todos esses cortes em bolsas no período em que mais precisamos de pesquisa na história. E ao mesmo tempo, o governo libera pelo Banco Central 1,2 trilhão em recursos para bancos privados. O governo está mais preocupado em manter a liquidez no sistema do que usar essa verba na pesquisa e produção de testes, vacina, respiradores e levantamentos diversos sobre a população que ajudem no entendimento sobre a dinâmica da contaminação. A economia é mais importante do que as nossas vidas. A urgência do Fundeb para a educação básica. Como último bloco, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre o Fundeb e sobre como ele é fundamental para a educação básica aqui no país. Mas o que é esse Fundeb? Fundeb é uma sigla para Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação. Foi criado em 2006 e é um conjunto de 27 fundos contábeis. E aqui a gente teria um por todos os estados e um para o Distrito Federal. Cada um desses fundos é formado, em sua maioria, por grana de imposto e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios que vão ser usados na educação básica. Além desses recursos, também são obrigatórios 10% que venham de recursos federais. Ele foi criado como resultado de um avanço em relação ao Fundef, que era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização ao Magistério, que veio antes dele. Podemos citar alguns avanços importantes de um para o outro. Dentre eles tivemos a inclusão de creches, a previsão de avaliações periódicas e a obrigatoriedade da complementação de uma porcentagem pela União. E essas mudanças só foram possíveis pela atuação de diferentes grupos de movimentos sociais, como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Também é importante falar que o Fundeb é atualmente a principal fonte de financiamento das escolas públicas. Em 2018, o Brasil investiu 398 bilhões em educação básica e desse total, 153 bilhões vieram do Fundeb, o que dá por volta dos 40%. Todo mundo sabe que o Brasil investe pouco em educação pública. E agora vamos dar os números para ter uma noção do raciocínio daqui para frente. O Brasil gasta por volta dos 3.700 dólares por estudante no primário, que é o do primeiro ano ao quinto, enquanto a média dos países que formam a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico gasta 8.600 dólares. Essa grana do Fundeb tem como destino, por lei, pelo menos 60% para se pagar profissionais do magistério, a quem entrariam professores, diretores, coordenadores e por aí vai. E o restante deveria ser para construir novas escolas e manter e equipar as antigas. A Andressa Pelanda nos conta que, apesar de ser um sucesso quando se trata de crescimento de matrículas e de melhoria de qualidade, o Fundeb, do jeito que é, ainda é insuficiente. A gente tem uma ferramenta que chama Custo Aluno Qualidade Inicial. Ela calcula o valor necessário de investimento por aluna e aluno para ampliar o acesso e melhorar a qualidade de ensino. Ele saiu do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pelo Congresso em 2001, e ele vai mostrar pra gente que o valor mínimo investido pelo governo federal precisa sair dos 10% que são obrigados agora pelo Fundeb e chegar aos 40%. Esse é o valor necessário para que todos os estados atinjam o piso do magistério e que as escolas tenham estrutura mínima de qualidade. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação também aponta mudanças necessárias no sistema de financiamento do Fundeb. Cada estado e município das 27 unidades de federação pega 20% da arrecadação de impostos que deveriam ir para a educação e coloca nos fundos que formam o Fundeb. Toda a grana que é arrecadada em cada unidade da federação é dividida de acordo com o número de matrículas na educação básica que teve no ano anterior. Com base nisso, eles definem aquilo que chamam de valor aluno ano nacional. E os estados que não conseguiram dinheiro o suficiente para pagar o valor aluno ano mínimo recebem uma complementação da União, que sai daqueles 10% que são obrigatórios. O problema disso é que os estados mais ricos coletam mais impostos e com isso recebem mais dinheiro para educação básica. E essa é a importância do acréscimo da União. Sem o Fundeb, a diferença entre as redes de ensino mais pobre e a mais rica era de 125 vezes. Com ele, passa para 7 vezes. Uma das soluções para esse problema, que foi apontada por um estudo realizado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é a adoção de um modelo híbrido de financiamento que manteria o modelo atual do valor aluno ao ano e acrescentaria o valor aluno ano total, que leva em conta a arrecadação total do município ou estado na hora de definir quais estão aptos a receber o valor complementar. A campanha nacional também afirma que a adição do valor aluno ano total, somados aos 40% da complementação da União, seria o cenário mais justo e eficiente para o novo fundo. Outro fator apontado nesse estudo é a necessidade de se constitucionalizar o mecanismo do custo aluno qualidade no Fundeb, criando um lastro que garante a utilização desses recursos de forma que aumente a qualidade nas escolas. O custo aluno qualidade se baseia em alguns fatores que influenciam na qualidade da educação, como o nível socioeconômico das e dos alunos, a infraestrutura da escola, as condições de trabalho, a formação e remuneração dos docentes e outros. O Fundeb vai vencer agora no dia 31 de dezembro. Passando desse período, os recursos que eram destinados à educação básica deixam de existir. o que mostra como é necessária a elaboração de uma proposta que torne o Fundeb definitivo. Como é de se esperar, e como a Pelanda nos mostra, existem diferentes interesses envolvidos na escolha de quais alterações devem ser feitas no novo Fundeb. Podemos separar aqui em dois grupos. Um, que defende a destinação dos 40% da complementação da União e a constitucionalização do custo aluno-qualidade, que é formado por movimentos da sociedade civil e algumas deputadas e deputados, e o outro grupo, que defendiam inicialmente um mínimo de 10% da União e que cederam atualmente para 15%. E nesse meio a gente tem alguns deputados, como Felipe Rigoni e a Tabata Amaral, e algumas organizações, como a Todos pela Educação, a Confederação Nacional dos Municípios e os Ministérios da Economia e da Educação. Como é de se esperar, diferentes deputadas e deputados começaram a acrescentar mudanças nesse projeto do novo Fundeb, seguindo motivações e interesses muito específicos. Além da defesa de uma porcentagem ridícula, um grupo de deputados com Felipe Rigoni e a Tabata Amaral, que eu acabei de falar, defenderam a retirada do custo aluno-qualidade. Outros dois deputados, o Thiago Mitraldi e o Marcelo Caleiro, tentaram colocar um sistema de vouchers, que usaria parte do dinheiro do Fundeb para pagar bolsas de estudo em escolas particulares. E por fim também temos o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que começou a sugerir algumas alterações, no mínimo, escrotas. Ele quer fazer duas coisas. A primeira é subir os 15% para 20%, só que para chegar nesse valor, ele quer usar o dinheiro do salário educação. O salário educação é da onde sai a grana dos programas federais de alimentação escolar, de transporte, de livros didáticos e etc. E ele quer pegar esse dinheiro para ser parte da complementação da União no Fundeb. Quando a gente tira o valor que entraria pelo salário educação, não teríamos 20% a mais, mas sim 15%. Como bem nos conta o Salomão Ximenes, essa jogada não passa de uma ilusão de aumento em relação à proposta do Guedes, que no fim teria basicamente a mesma porcentagem. Não sei se ficou claro como o uso do salário educação para fomentar o Fundeb é um bagulho sujo. O salário educação financia alguns programas, e aquele programa que teria uma redução mais drástica com a sua utilização para outro setor é justamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, usando cálculos de documento produzido pela Fineduca, mostra que o dinheiro investido em programas suplementares que atualmente utilizam o salário educação cairia em 75%. Dos 8,5 bilhões investidos em 2019, sobraria apenas 2,1 bilhões para todos os programas. Só a grana utilizada em 2019 para o Programa de Alimentação foi 3,98 bilhões de reais, quase o dobro do que sobraria nessa conta. E como também nos aponta o Salomão Ximenes, mantendo a emenda constitucional 95, que colocou o teto de gastos na educação, faria com que o Fundeb desidratasse ainda mais os financiamentos do ensino superior. Como Andressa Pelanda resume, mesmo com as evidências mostrando a importância de um maior investimento do governo federal na educação básica, utilizando mecanismos científicos no avanço de acesso e qualidade, a galera do Estado Mínimo insiste em apoiar uma educação de baixa qualidade para as pessoas mais pobres. E como Ximenes nos mostra, enquanto a emenda constitucional 95 continuar valendo e manter o teto de gastos na educação, o mínimo aumento no Fundeb vai diminuir os valores disponíveis para o ensino superior. Por isso, mais do que nunca, precisamos nos engajar e lutar por um Fundeb com o mínimo de 40% de participação do governo, ao lado do custo aluno em qualidade e pelo fim do teto de gastos na educação. Desde o dia 5 de março, o Maio já fala em aprovar o novo texto da Câmara com as alterações que levantei até aqui. Já agendaram a votação na comissão especial para o dia 18, mas com a crise do coronavírus não foi realizada e ainda não temos uma nova data definida. O que nos mostra que ainda temos algum tempo para nos organizar e começar a fazer mais barulho do que o pessoal já tem feito. E acabamos aqui com o episódio desse mês. Eu só queria pedir para você não se esquecer e ajudar a propagar a importância da pesquisa e da educação pública de qualidade. É a ciência e a educação básica de qualidade que possibilitam o desenvolvimento de um país. Mas como vimos hoje, o projeto neoliberal continua avançando e realizando cortes aonde ele conseguir fazer. E se nenhuma crise como a do coronavírus mudou isso, o que você acha que vai mudar?